Seção 5 de Contos Seletos das Mil e Uma Noites de Carlos Jansen. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Jefferson Azevedo. Ali Baba e os 40 Salteadores. Viviam há muitos anos em uma cidade da Pérsia 12 irmãos chamados Cassim e Ali Baba. Era riquíssimo Cassim, porque depois da morte de seu pai, casara com uma senhora muito abastada e abriram uma casa de comércio, que em pouco tempo lhe duplicara os haveres, graças à sua atividade, que só era igualada pela avareza que lhe prendia o coração como em uma rede de ferro. Não podia pobre algum gabar-se de ter-lhe visto a sombra de alguma esmola, e antes que Cassim gastasse um ceitil, revolvia-o 100 vezes entre os dedos. Ali Baba, pelo contrário, era um pobre diabo, que ainda em cima havia cometido a asneira de casar-se com uma senhora que possuía tanto como ele. Muito lhe custava, pois, ganhar os meios de existência, com 3 burrinhos com os quais diariamente ia da cidade a uma grande floresta, onde juntava umas magras cargas de lenha que depois vendia no mercado. Dava justamente este comércio ao casal o necessário para deitar-se mal saciado, mas não se rebelavam contra a sorte e tratavam de viver contentes. Um dia Ali Baba havia juntado a lenha suficiente para a carga dos 3 burrinhos quando de longe ouviu o tropel e viu surgir uma nuvem de pó. Prestando atenção, descobriu um grupo de cavaleiros que rapidamente se dirigia para o seu lado. Sem perder tempo, tocou os burros para as brenhas e trepou em uma árvore frondosa, que havia nascido ao pé de empinado paredão. Dali, podia seguro e perfeitamente observar os recém-chegados sem ser visto por eles. Eram estes todos de alta estatura, bem trajados e ricamente armados. Mas traziam as feições tão sinistras que Ali Baba compreendeu logo que tinha diante de si um bando de salteadores. E, com efeito, salteadores eram, mas bandidos tão espertos, que só ao longe exerciam o seu ofício, e apenas de quando em quando vinham recolher as suas rapinagens em uma caverna aberta no paredão, no qual Ali Baba se achava encostado naquele momento. Escondiam ali os roubos, e rapidamente se retiravam para não serem descobertos. Pararam os salteadores ao pé da árvore, apearam-se, deram as rações aos jinetes e levaram as maletas bem recheadas para perto do rochedo. O capitão do bando inspecionava e dirigia tudo, dando suas ordens com voz breve e imperiosa. Por fim, chegou-se ao paredão e bradou: "Sésamo! Sésamo! Abre-te!" E de repente abriu-se uma porta, que Ali Baba nunca havia notado. Passaram por esta porta os bandidos um por um, por último o capitão, e a porta se fechou sem deixar vestígio no rochedo. Se não visse os cavalos, Ali Baba teria pensado ter tido uma alucinação. Até que voltassem os salteadores, Ali Baba teve tempo de contar os animais. Eram 40, um para o chefe e 39 para os bandidos, mas todos bem arreados e de bela estampa. Sentiu tentações de descer de sua árvore, saltar em um dos cavalos, levar outro à destra e fugir para a cidade. Mas, pensando bem, achou suas espinhas no negócio e permaneceu quieto, empoleirado no seu esconderijo. Ao cabo de algum tempo, abriu-se o rochedo, saíram os bandidos, o chefe por último, e este bradou: "Fecha-te, Sésamo!" Obedeceu à porta maravilhosa e o rochedo tomou o aspecto de todos os rochedos. Os salteadores enfrearam seus cavalos, montaram e, com o chefe na frente, retiraram-se em boa ordem e marcha acelerada, para a imensa satisfação de Ali Baba. Este, depois de algum tempo, deixou escorregar-se da sua árvore, pôs-se diante do rochedo e pensou: "Vamos experimentar a sorte?" E bradou com todas as suas forças: "Sésamo! Sésamo! Abre-te!" E o rochedo abriu-se como ao mando do chefe dos bandidos, e a caverna ostentou-se aos olhos de Ali Baba. Onde julgava encontrar negro antro, viu um salão espaçoso, aberto na rocha e alumiado por largos raios de luz que da abóbada se infiltravam pelas frestas habilmente distribuídas. Grande cópia de tesouros de todas as espécies se achavam amontoados neste armazém subterrâneo. Ao lado de telas de ouro, de seda e brocado, viam-se vasos e jarras de metal precioso e de acabado trabalho. E, o que mais agradou ao nosso Ali Baba, inúmeros sacos cheios de moedas de ouro e prata. Pela abundância dos objetos, compreendia-se que esta gruta já há anos servia aos salteadores de depósito de suas rapinagens. Não hesitou Ali Babá um só instante acerca do que tinha a fazer. Agarrou dois sacos cheios de sequins, mas quando quis retirar-se, viu com surpresa que a porta se havia fechado. Pronto, porém, passou-lhe o susto, lembrando-se da fórmula. Gritou: Sésamo! Sésamo! Abre-te! E no mesmo momento, a porta abriu-se, dando passagem a Ali Babá, que juntou os seus burros, tocou-os para o interior da gruta e carregou-os de ouro até que, sob o peso, gemeram. Retirou-se então, ordenou à porta que se fechasse e, cobrindo as cargas dos animais com ramos secos para disfarçar os sacos de sequins, entrou com seus burrinhos na cidade, percorreu com eles as ruas e tocou-os para o interior da sua pobre habitação, onde com grande alegria mostrou seus tesouros à sua mulher. Assustou-se esta, exclamando: Ai, desgraçado! Deixaste alucinar-te e roubaste todo este ouro! Cala-te, mulher! Disse Ali Babá. Quem rouba a ladrão tem 100 anos de perdão! E contou-lhe toda a aventura, exigindo a mais completa descrição. Serenou-se o melindre da mulher, mas despertou-se o desejo de conhecer a fundo o valor das suas posses. Vamos contar o nosso dinheiro, disse ela, extasiada perante o montão dos sequins. Para que dar-nos a este trabalho? Respondeu Ali Babá. Vou metê-lo em sacos grandes e enterrá-lo no quintal. Nada, nada, persistiu a mulher. Quero saber quanto possuímos e, para abreviar a tarefa, vou medi-lo com um alqueire. E como eram tão pobres que não tivessem a medida, a mulher foi à casa de Cassim e pediu à cunhada um alqueire emprestado. Enquanto esta procurava o traste, pôs-se a escogitar. Para que demônio quer esta pobretona um alqueire quando nada possui para medir? Aí a cousa e quero saber o que é. Untou o fundo do alqueire com mel e entregou a vasilha assim à mulher de Ali Babá, que imediatamente correu à casa, mediu os sequins e achou mais de 20 alqueires. Satisfeita, levou a medida à casa do cunhado e restituiu-a com muitos agradecimentos, enquanto que Ali Babá guardou o ouro em grandes sacos, que enterrou no quintal. A mulher de Cassim, porém, passou revista ao alqueire e viu pegado no fundo um sequim. Como é isto? Exclamou ela. Ali Babá, que não tinha onde cair morto, mede agora o ouro com alqueire? Cheia de impaciência, aguardou a volta de Cassim, e apenas este havia chegado do seu armazém, contou-lhe tudo quanto havia acontecido, mostrando-lhe o sequim mexeriqueiro. Cassim, em lugar de regozijar-se com a boa sorte do irmão, sentiu-se devorado por voraz inveja. Apenas raiou o dia, correu à habitação de Ali Babá e lhe disse sem preâmbulos: Homem, de onde tiraste tanto ouro que o mete com alqueire? Assustou-se Ali Babá. Quis negar o fato, mas não teve remédio. Por fim, se não contar toda a sua aventura. Preso da mais sórdida cobiça, Cassim disse ao irmão que lhe desse a metade dos tesouros da gruta, se não denunciá-lo-ia à polícia, que lhe recompensaria a delação. Não te alteres, respondeu Ali Babá. Há tantos tesouros ali que muito chega e sobeja para nós dois, e com muito prazer cedo-te a metade. Cassim, o avarento, que nunca auxiliara o irmão nem sequer com um ceitil, aceitou o oferecimento e retirou-se para sua casa. Pelo caminho, porém, resolveu espoliar totalmente o irmão, e na madrugada seguinte, antes do romper do dia, arreou 10 mulas com caixões e sacos, tocou-as para o mato, e, chegado defronte do rochedo que Ali Babá lhe havia tão bem descrito que não podia errar, exclamou: Sésamo! Sésamo! Abre-te! Obedeceu a porta ao mando, e, cego de cobiça, Cassim arrojou-se à caverna, sem notar que a entrada se tornara a fechar por detrás dele. Só tinha olhos para os tesouros que o rodeavam, e sentiu-se deslumbrado pelo brilho que despediam. Por fim, procedeu à escolha. Com grande excitação e profundo pesar de não poder levar tudo de uma vez, apartou uma boa carga para suas mulas e quis ir buscar os animais. Mas deu com a porta fechada, e tamanho susto levou que se lhe varreu da memória a fórmula mágica, enquanto que o terror lhe fazia brotar da testa grossas bagas de suor. Pôs-se a gritar os nomes dos mais extravagantes, mas a porta permaneceu fechada. Cada vez mais se lhe embaralhavam as ideias. Bradou, berrou, cobriu de injúrias a perra porta e deu de pontapés aos tesouros que o rodeavam. Investiu contra o rochedo com as unhas, até correr o sangue. Mas tudo foi em vão, e por fim caiu ao chão, fulminado pelo desespero. Enquanto que isto se passava na caverna, os salteadores vinham de volta de uma das suas excursões lucrativas. Já de longe avistaram as 10 mulas que pastavam pacificamente no mato, e postos de sobreaviso, deram de acicates aos jinetes, e em um instante alcançaram o rochedo. Apeou-se o capitão do bando e gritou: Sésamo! Sésamo! Abre-te! Mal a porta havia obedecido ao mando, quando Cassim, despertado pelo tropel da chegada dos bandidos, se atirou ao capitão, derribou-o e tratou de fugir. Mas, apenas havia dado alguns saltos, já caía morto, com a cabeça aberta pela alfange de um dos salteadores. O bandido arrastou o cadáver para a entrada da gruta e arrojou-o aos pés do capitão. Este perdeu-se em conjecturas sobre os meios empregados por Cassim para penetrar na caverna. Que viera para roubar, não havia dúvida. Os sacos e os tesouros apartados o demonstravam irrefutavelmente. Não podendo dar, porém, com a chave do enigma, quis vingar-se e amedrontar qualquer novo visitante. Mandou esquartejar o corpo de Cassim e pendurou 2 quartos de cada lado da entrada no interior da gruta. Em seguida, resolveu deixar por algum tempo esta região e partiu a bom correr com os companheiros. Durante este tempo, a mulher de Cassim aguardava, cheia de cuidados, a volta de seu marido. Mas quando, ao cair da noite, o homem não apareceu, ela correu à casa do cunhado, soluçando e derramando muitas lágrimas, confessou que Cassim havia partido para a caverna e que devia ter caído vítima de alguma desgraça, visto que não voltara ainda. Tratou Ali Babá de tranquilizá-la. Até meia-noite não há motivos para susto. Cassim, com medo de trair o segredo, terá esperado a escuridão para encetar a volta. Deita-te e espera. A mulher achou razoável esta observação e foi-se mais sossegada. Mas quando chegou à meia-noite sem trazer-lhe o marido, voltou à casa de Ali Babá e tanto chorou, tanto fez, que este se pôs a caminho com os seus 3 burrinhos em busca do irmão. Pela estrada nenhum indício encontrou, nem de Cassim, nem das 10 mulas. Mas diante da entrada da gruta viu manchas de sangue e principiou a suspeitar da sorte do irmão. Atou seus 3 burros a um pau e exclamou: Sésamo! Sésamo! Abre-te! E quando a porta cedeu ao mando, Ali Babá viu logo os quartos do cadáver. Desgraçado! Exclamou comovido. Assim a tua cobiça te custou a vida! E grossas lágrimas lhe correram pelas faces. Dominando, porém, a sua agitação, dependurou os quartos do cadáver e deitou-os nas cestas de um dos burros. Aos 2 outros deu boa carga de ouro, cobriu tudo com ramos secos e gritou: Sésamo! Sésamo! Fecha-te! E em seguida escondeu-se com os seus animais nas brenhas, até que a escuridão lhe permitiu voltar à cidade sem despertar curiosidade. Tocou os 2 burros com os sequins para o seu pátio, ordenando à mulher que os descarregasse, e depois conduziu o cadáver de Cassim à porta da viúva, onde lhe deu entrada Morgana, escrava de espírito vivo e perspicaz, na qual Ali Babá depositava toda a confiança. Eis aí neste burro, disse ele a Morgana, o cadáver de teu senhor. E tais são as circunstâncias que é mister que seja enterrado sem que se possa suspeitar que Cassim morreu de morte violenta. Depende disto a tranquilidade de tua senhora e a minha própria. Por enquanto, só te peço a mais completa discrição. Fechou Morgana a porta do pátio e levou Ali Babá à presença de sua senhora, onde conheceu a escrava esperta todos os pormenores da aventura. Desatou a viúva em grandes soluços de profundas lamentações quando soube do triste fim que havia levado seu marido, e muito trabalho teve Morgana para aplacar a dor de sua senhora. Em seguida, desenvolveu um plano tão bem urdido que sua execução não podia deixar o menor vestígio para os salteadores, cuja vingança Ali Babá temia, nem despertar a mínima suspeita no ânimo dos vizinhos, de modo que logo obteve a sanção da viúva e de Ali Babá. Correu Morgana, em primeiro lugar, à casa de um boticário, onde, com grande espalhafato e soluços copiosos, pediu remédios que só se dão a doentes prestes a expirar, dizendo ao boticário que o seu senhor adoecera repentinamente e que muito se temia que não passaria a noite. No dia seguinte, repetiu este ardil mais de 10 vezes, mostrando-se sempre mais aflita e pedindo cada vez remédios mais enérgicos. Preparado assim o ânimo do boticário, não se admirou este quando, na manhã subsequente, soube que Cassim, o ricaço, havia morrido, e nem os vizinhos repararam, porque estes bem haviam notado os desolados vaivéns de Morgana e de Ali Babá. Assim, todos pensaram que Cassim havia exalado a alma em sua cama. Para coroar, porém, a obra, Morgana havia inventado ainda outra coisa. Foi ao alpendre de um remendão, situado a boa distância da casa de Cassim. Conhecia Babá Mustafá, o remendão, como boa alma, trabalhador, honesto e jovial, e a ele quis confiar a operação final, indispensável para garantir o bom êxito do seu plano. Saudou-o com um sorriso, deu-lhe as pontas dos dedos a apertar e deixou cair-lhe na mão um sequim. Pela barba do profeta, disse Mustafá, eis aqui uma bela introdução. Que quer de mim, formosa rapariga? Diga já, que estou pronto para tudo. Babá Mustafá, levanta-te e vem comigo, trazendo as tuas ferramentas. No que de ti quero, não há maldade. Contudo, hás de permitir que te ate os olhos e jurar que nada revelará do que em breve verás e hás de fazer. Estranhou Mustafá estas palavras, mas, como vinham acompanhadas de outro sequim, perguntou. Não pode lesar minha consciência o que de mim exiges? De modo algum, respondeu Morgana. Está bem, disse o remendão. Ata-me a venda e guia-me. Morgana puxou de um lenço, tapou os olhos de Mustafá e guiou-o, e com tanta felicidade que nem viva alma encontraram pelas ruas. Era, porém, Mustafá tão ardiloso como Morgana, e cogitara, no meio de reconhecer mais tarde, a casa para a qual o guiavam. Notou, em primeiro lugar, a direção que Morgana tomara do seu alpendre. Contou em seguida todos os passos e até as voltas para a direita e esquerda, gravando as observações na memória, que a tinha excelente. Quando chegou à porta de Cassim, podia prestar um juramento que ainda ao cabo de 10 anos seria capaz de reconhecer a habitação. Morgana, que nem por sonho suspeitava da astúcia de Mustafá, conduziu-o ao aposento onde achava-se o cadáver de Cassim, cuja cara estava coberta com um sudário, e tirou a venda dos olhos do remendão, dizendo-lhe: Cose-me sem demora estes 4 pedaços de modo que formem um só corpo. Eis a tua tarefa, que te será bem remunerada. Mustafá, passado o primeiro momento de surpresa, pôs-se a coser com tanta perícia que em breve deu conta da incumbência. Então Morgana tornou a vendar-lhe os olhos, reconduziu-o ao seu alpendre e deu-lhe mais 10 sequins, recomendando-lhe novamente silêncio e discrição. Prometeu Mustafá ser discreto, e Morgana voltou contente à casa, arrumou o corpo de Cassim no caixão e tão bem disfarçou as costuras com as vestiduras que ninguém podia suspeitar que o nobre do homem fora sepultado em estado de triste remendo. Pouco depois morreu a viúva de Cassim, e Ali Babá, herdando todos os haveres de sua defunta irmã, passou-se com a sua mulher para a casa herdada e julgou seu abrigo da vingança dos salteadores, porque Morgana, única sabedora do segredo, vivia em sua companhia, tratada com carinho, segundo merecia como boa e fiel servidora. Entretanto, havia-se passado o tempo pelo qual os salteadores se tinham interdito a frequentação da caverna e chegaram um belo dia diante do rochedo, que, como de costume, ao mando do capitão, se abriu. Grande susto tiveram quando notaram o desaparecimento dos quartos do cadáver de Cassim e de grande parte dos seus tesouros. Camaradas, disse por fim o capitão, é evidente que fomos roubados. Não me posso explicar o fato, mas é mister que descobramos o ladrão malvado. Talvez more na cidade. Vamos tirar a sorte para decidir a quem toca primeiro ir às informações. Saiu das fileiras um dos bandidos e disse: Quero ser eu quem principie as indagações. Bem, disse o capitão, aceito, porque és valente e astuto. Mas lembra-te que irremissivelmente morrerás se não levares a incumbência a um fim satisfatório. Valeu, disse o salteador. Montou a cavalo e foi ter a cidade, A primeira pessoa com quem se encontrou no mercado foi Mustafá, o remendão, sentado debaixo do seu alpendre a trabalhar, enquanto que os outros habitantes da cidade ainda dormiam. Olá, velho, disse o salteador. Já tão cedo a trabalhar? Aposto que estes velhos luzeiros mal podem distinguir no lusco-fusco da madrugada os pontos que dás. Está arranjado, replicou Mustafá. Quem como eu já cozeu um cadáver à luz de uma lâmpada, brincando remenda estes sapatos velhos? Estacou o salteador, pensando. Que penchincha! Dei com meu homem! Para certificar-se, porém, acrescentou em voz alta. Provavelmente queres falar do sudário, porque nunca ouvi que se cozessem cadáveres. Que sudário! Sei o que digo, mas não perguntes mais, porque nada mais direi. Bastou isto para firmar o salteador em sua suposição. Ofereceu a Mustafá um sequim em troca do seu segredo. Muito deu a moeda de ouro nos olhos do remendão, mas lembrou-se este do seu juramento, e calou-se, enquanto que o salteador foi oferecendo 2, 3, 10, até 20 sequins. Sou um pobre diabo, disse então Mustafá, que em anos não pode ganhar tanto ouro com o seu trabalho. Contudo, não te direi o que jurei calar. Se, porém, me dás os sequins para eu mostrar-te a casa onde remendei o defunto, irei contigo. Cheio de alegria, o salteador deu os 20 sequins e guiou pelo braço a Mustafá, depois de haver-lhe vendado os olhos. Passo a passo, o velho procurou o seu caminho, e com tanto acerto que parou de fronte da porta de Ali Babá, e disse: tira-me o lenço, que estamos chegados. Indagou o salteador quem morava na casa, mas como Mustafá não o soube dizer, despediu o remendão, puxou de um pedaço de giz e marcou a porta de Ali Babá com uma cruz. Em seguida, saiu da cidade, montou no cavalo que havia escondido nas brenhas e correu à caverna a contar ao capitão o bom êxito que tivera. Grande alegria houve na gruta, porque os salteadores julgaram ganha a partida. Mas outro foi o resultado. Meia hora depois da retirada do salteador, Morgana havia saído com uma cestinha no braço para ir fazer compras. Na volta, notara a cruz que o salteador havia feito na porta. Achou estranha a coisa, e pelo sim, pelo não, pegando em um pedaço de giz, fez cruzes iguais em 7 ou 8 portas da vizinhança. Quando na noite seguinte chegaram os bandidos dispostos a tirar vingança dos habitantes da casa marcada, encontraram uma porção de casas assinaladas e tiveram de retirar-se com cara de tolos. Enfureceu-se o capitão e, sem admitir explicações do emissário, cortou-lhe a cabeça. E, reunidos em conselho, os salteadores deliberaram o que havia a fazer, porque para eles era importante descobrir e castigar o intruso. Um do bando ofereceu-se a partir, em nome de Alá, ainda que lhe custasse a vida. Correu-lhe tudo como ao primeiro, mas em lugar de servir-se de giz, marcou a porta com tinta encarnada e voltou à caverna a referir o resultado de sua comissão. Morgana, porém, ao voltar do mercado, notou logo a marca e desconfiou deveras. Ai, ai, disse ela. Parece que estão tramando alguma coisa contra o meu bom senhor Ali Babá. Cuidado, pois. Muito cuidado. E munindo-se de tinta encarnada, marcou, como da primeira vez, 7 ou 8 portas da vizinhança. Entretanto, não comunicou a sua desconfiança a ninguém, para não inquietar Ali Babá, prometendo-se exercer fiel vigilância. Ficaram novamente logrados os salteadores, quando, na noite seguinte, chegaram e acharam marcadas tantas casas, e grande foi o pesar quando rolou ao chão a cabeça do segundo emissário. Mas ninguém atreveu-se a reclamar, porque sabiam respeitar a lei que os governava. O capitão, porém, disse: neste andar, em breve perderemos a metade dos nossos camaradas. Vocês são todos valentes, mas quanto à astúcia, não há motivo para gabá-los. Desta vez irei eu, e se me falhar, também cairá a minha cabeça debaixo do alfanje. Protestaram os salteadores, mas foi em vão. O capitão partiu, encontrou Mustafá e, guiado por ele, deu com a casa de Ali Babá. Em lugar, porém, de fazer-lhe um sinal, contou as janelas que davam para a rua, estudou detidamente toda a arquitetura e retirou-se, certo de reconhecer a casa. Chegado à gruta, encarregou os salteadores de adquirir 19 machos bem robustos, prometendo-lhes o melhor êxito do seu plano. Passados alguns dias, ao cair da tarde, um negociante de azeite entrou na cidade com 19 machos, cada um carregado de 2 odres de azeite, e dirigiu-se diretamente à casa de Alibabá. Achava-se este na porta, tomando fresco, quando o viu-se interpelado pelo mercador. Senhor, disse este, venho de longe com a minha carga de azeite, que pretendo vender nesta cidade. Não conheço ninguém aqui e estou muito cansado. Assim peço que me conceda hospitalidade para mim e meus animais. Qualquer lugarzinho me serve. Bondoso como era, Alibabá respondeu logo. Seja bem-vindo e entre sem mais preâmbulos. E deu ordem a Morgana de abrir o portão e de preparar no pátio um descanso para os machos e, quando estes se acharam arrumados, Alibabá levou o hóspede ao seu aposento e serviu-lhe de comer com grande amabilidade. Quis o mercador, depois da refeição, retirar-se à quadra para pernoitar perto dos seus animais, mas Alibabá não o permitiu, mandando-o levar por Morgana a um quarto onde se achava preparada uma boa cama. Teve de ceder o hóspede para não despertar suspeitas, mas o fez maldizendo a hospitalidade de Alibabá, porque o mercador não era outro senão o capitão dos salteadores, e dos 38 odres só um continha azeite. Nos outros estavam escondidos os 37 bandidos, tão bem que ninguém podia suspeitar a sua presença. Consistia o plano do capitão em que alta noite os salteadores saíssem dos odres, penetrassem na casa e matassem todos os habitantes da mesma. Bem urdida estava a coisa, e de certo teria dado o resultado calculado se um feliz acaso não tivesse feito Morgana sabedora do segredo. Quando a escrava quis conduzir o hóspede ao quarto que lhe era destinado, disse este que queria, antes de dormir, visitar os seus animais, e desceu ao pátio. Durante a sua ausência, Alibabá disse a Morgana: quero tomar um banho amanhã de manhã. Prepara, pois, a roupa e um bom caldo para o meu almoço. E foi-se a dormir, sem ter o menor pressentimento da tormenta que se lhe amontoava sobre a cabeça. O capitão, entretanto, havia descido ao pátio, e correndo de odre a odre, disse aos bandidos: tem de dormir na casa. Quando tudo estiver descansado, atirarei umas pedrinhas da minha janela. Cortem, então, o odre com a faca e saiam. Eu logo aparecerei. Até breve. Embora estivessem em posição bem incômoda, os salteadores estavam tão sedentos de vingança que prometeram aturar até o momento marcado, e o capitão retirou-se ao seu quarto, e em breve reinou silêncio profundo na casa, apagando-se todas as luzes, mesmo a do capitão dos salteadores. Este, porém, não pôde dormir, aguardando com impaciência a meia-noite, como o tigre aguarda a hora da carniça. Morgana, antes de deitar-se, lembrou-se das ordens de Alibabá. Preparou a roupa de banho e pôs a panela ao fogo para fazer o caldo. Chamou o pajem de seu senhor e lhe disse: eis aqui a roupa do banho para o senhor, que pode levar. Conversemos, porém, ainda um pouco, enquanto prepara o caldo. Quando estava atiçando o fogo e escumando a panela, apagou-se de repente a lâmpada por falta de azeite. E esta? Disse Morgana. No escuro não posso escumar o caldo e não há mais azeite em casa. Por que não vais ao pátio? Respondeu Abdala. Tirar azeite de um dos odres? A bagatela do que precisas não há de empobrecer o mercador. Tens razão, disse Morgana. Tomou uma caneca e saiu ao pátio. Quando estava ao pé do primeiro odre e quis furá-lo, ouviu perguntar o salteador: já são horas? O primeiro ímpeto de Morgana, ao ouvir a voz de um homem sair do odre em que julgava encontrar azeite, foi de gritar por socorro. Rapidamente, porém, recobrou o ânimo e disse baixinho: ainda não, espera mais um pouco. E correu todos os odres, dando a todas as vozes a mesma resposta, até que no último encontrou azeite. Encheu a caneca e voltou para a cozinha, onde imediatamente acendeu a lâmpada. Notou Abdala a grande perturbação de Morgana e disse: que tens, Morgana, que estás pálida como uma defunta? Então Morgana contou-lhe como descobrira 37 salteadores que aguardavam um momento para assassinar toda a gente da casa. Abdala, que era forte e robusto, opinou que deviam principiar por apoderar-se do capitão. Não, disse Morgana, primeiro é mistério inutilizar os bandidos. Depois o outro não nos escapará. Anda ligeiro, enche essa panela com o azeite que está no odre e faremos fervê-lo em um bom fogo. Anda, avia-te! Em um instante, arrumaram a panela no fogo. O azeite principiou a ferver e chiar, até chegar ao ponto desejado por Morgana. Agora, disse esta, pega aqui deste lado que eu pegarei do outro. e levaram o azeite fervendo ao pátio. Enchendo então um grande vaso com azeite quente, ela foi de odre a odre derramando dentro o suficiente para asfixiar e matar o salteador escondido. Abdala acompanhava com a panela, e assim prosseguiram até que o último bandido exalara a vida perversa. Então a escrava valente voltou com Abdala à cozinha e disse: "Vamos agora apagar o fogo e a lâmpada e aguardar o que fará o capitão. Provavelmente, quando vir tudo às escuras, descerá ao pátio a soltar os seus companheiros. Então cairás em cima dele e o matarás, sim?" "Ele que venha", disse Abdala, cerrando os punhos possantes. E puseram-se a escutar em silêncio. Meia hora depois, o capitão deixou a cama e, julgando todos de casa adormecidos, abriu a janela e pôs-se a atirar pedrinhas ao pátio. Bem percebeu que várias pedras tocavam os odres, mas os bandidos não se mexiam. Apoderou-se então séria apreensão do capitão e desceu sem ruído ao pátio. Ao aproximar-se, porém, do primeiro odre, sentiu-se enleiado por dois braços de ferro e uma voz formidável bradou-lhe o ouvido. "É agora que vais pagar as tuas maldades e nunca mais incomodarás a meu bom senhor." E com o coração atravessado pelo punhal certeiro de Abdala, caiu o capitão dos bandidos morto ao chão. Assim, uma débil escrava, com o auxílio de um único homem, deu cabo de 38 salteadores robustos e afeitos às armas. No dia seguinte, Morgana levou seu senhor ao pátio e disse: "Vê se descobres alguma coisa notável neste odre." Ali Baba olhou, e quando avistou um cadáver meio queimado, recuou aterrado. "O que é isto, por amor de Deus?" "Oh, este não te prejudicará mais, nem um só dos 36 que se acham nos outros odres." "Mas onde está o dono do carregamento, o mercador?" exclamou Ali Baba, sempre mais agitado. Levou Morgana, seu senhor, à cozinha, onde Abdala guardava o cadáver do capitão. E Ali Baba reconheceu, então, o mandante dos salteadores da gruta. Tendo, além disto, ouvido toda a narração de Morgana, desde a descoberta das cruzes na porta até o extermínio dos bandidos, Ali Baba disse enternecido: "Nunca na vida poderei pagar-te, Morgana, nem a ti, Abdala, o que por mim fizeram. Aos meus braços, como filhos da casa que tão fiel e valentemente souberam proteger." E soluços lhe sufocaram a voz. Serenando, porém, pouco a pouco, lembrou-se do perigo que corriam se os cadáveres dos salteadores fossem descobertos. "Nunca poderíamos provar que eram bandidos e cairíamos em horrível desgraça. Façamo-los, pois, desaparecer." E Ali Baba e Abdala cavaram profundas sepulturas no quintal e enterraram os 38 cadáveres que não deixaram saudades a ninguém. Os machos foram levados um por um para fora da cidade e vendidos a mercadores ambulantes. Ali Baba viveu ainda muito tempo afagado pelos seus filhos adotivos e, por testamento, deixou-lhes todos os tesouros da gruta, cujo segredo lhes revelou no leito da morte. Depois de chorarem abundantemente o seu benfeitor, Morgana e Abdala casaram-se, vivendo felizes e em abundância, e fazendo muitos benefícios aos necessitados. E quando o dinheiro escasseava, Abdala montava a cavalo, procurava o rochedo e dizia: "Sésamo! Sésamo! Abre-te!" E a porta obedecia e Abdala refazia-se de fundos, servindo assim o dinheiro dos bandidos para cimentar a felicidade de dois nobres corações e aliviar a miséria de muitos pobres e infelizes. Fim da sessão 5.